pelo teu filho Jesus, por Maria Santíssima, pelos trabalhadores responsáveis pela divulgação da Boa Nova em todo o planeta, pelos mensageiros do mais alto, que vem abrir nossos olhos para a palavra do amor, por Maria Santíssima, a mãe de Jesus, provedora de nossas vidas, de nossas almas, que auxilia os suicidas, sem pensar, continuadamente com todo o seu amor, pelo Cristo de Deus, por Bezerra de Menezes, por tantos missionários do bem, deixa-nos te agradecer e te dizer muito obrigado, Senhor, pelo teu infinito e inefável amor. Que Jesus nos abençoe e nos despeça na sua infinita paz. Muito obrigado, meus amigos, pela presença de vocês.